Corra, fuja, se esconda do monstro maldito que veio pra te devorar e te jogar no precipício. Ninguém tá entendendo o que está acontecendo. Eles estão se entregando e dormindo no barulho intenso. Acham que tá tudo sossegado, mas esperem o sinal. Mas uma guerra está começando de um lado bem e de outro lado mal. Motivo banal, eu acho que não é isso. Eles estão se revoltando contra as forças que estão se atraindo. Mas a está te engolindo conforme passar o tempo. A sua vontade chega na janela e pular e flutuar no vento. Jogando na masmorra sem comida e sem água. Vai apodrecer inteiro sem socorro, mas uma alma penada. Adquiridas pra manter a mente treinada, pra agir conforme a situação estiver necessitada. Remédios não ajudam a mente que está atormentada, como o dia a dia do inferno onde pessoas são torturadas. A graça dele que mata, que esfola, que caça, que usa na falha, maneja e se fala que é falso, é só bater de frente. No primeiro assalto eu sugo a sua mente. Trabalha onde não querem, vivem do quem não gosta. O maldito capitalismo que o homem só transforma, que faz virar um monstro e consumir a carne humana. Voltamos ao canibalismo, aquela época cruel e profana. Tá falando que eu sou falso, mas não sabe nada de mim. O desprezo e a superioridade é o que agora sairá daqui. Cansei de ser otário e estender a minha mão pra uma pessoa que na mesma hora enfia a faca no meu pulmão. Aqui atrás, um maldito abominável homem das rimas que um minuto escreve tudo que você escreve em vários dias. Não penso, escrevo, digito e mando bala. Não tenho tempo pra parar e deram ouvidos pra quem só fala. Eu não faço nada, ainda atrás do lado de quem está correndo. Não faço parte da mesmice, eu me separo, não bebo do seu veneno. Quando me perguntar, eu vou dizer que não sou humano. Não faço parte dessa raça que contribui pra atos profanos. Mas graça aquele que mata, que esfola, que caça, que usa na falha, maneja e se fala que é falso, é só bater de frente. No primeiro assalto eu sugo a sua mente. A graça aquele que mata, que esfola, que caça, que usa na falha, maneja e se fala que é falso, é só bater de frente. No primeiro assalto eu sugo a sua mente. A graça aquele que mata, que esfola, que caça, que usa na falha, maneja e se fala que é falso, é só bater de frente. No primeiro assalto eu sugo a sua mente.